Jack Bike. Quanto tempo, hein? Acho que nem lembra de mim. Pode ficar tranquilo, não vim pra pedir. Só queria falar de toda a minha revolta. Expressar tudo que sinto e quero que você saiba que quantas e quantas vezes te procurei, precisei, mas como luz no fim do túnel nunca te encontrei. Aniversário, reunião da escola, nunca apareceu e acho que nem lembrava. Invejava os moleque no parque brincando com o pai, coisa que nunca tive e hoje falta me faz. No meu aniversário esperava que você lembrasse, mesmo sabendo que no fundo era só bobagem. Cheguei a pensar, meu Deus, o que será que eu fiz pra você não me amar e me tratar assim? Eu só queria seu abraço, aperto de mão. Isso pra mim valia mais do que por mês a pensão. Aqui quem fala é mais um órfão de pais vivo, que entre muitos a revolta soa como gritos. Que entre muitos a revolta soa como gritos. Pai, obrigado por tudo que não fez por mim. Isso só me fortaleceu e refresquei. A vida nem sempre é do jeito que a gente sonha. De muitas essas é só mais uma história. Pai, obrigado por tudo que não fez por mim. Isso só me fortaleceu e me fez bem. A vida nem sempre é do jeito que a gente sonha. Consigo ver com mais clareza. Às vezes males vêm pra bem e hoje tenho certeza. Com 22 de idade, infância ausente de pai, mas agradeço a Deus por quem não me deixou jamais. Dona Ana, minha amada coroa, não deixou a sua ausência de mim tomar conta. Supriu todas as suas obrigações, sozinha contra o mundo em um mar de ilusões. Hoje você tá com uma família formada, teve mais filhos e eles tudo que precisava. Não vim aqui pra mendigar o seu amor paterno, até porque isso pra mim já venceu faz tempo. Vim pra dizer, pai, se é que posso chamar assim alguém que nunca quis saber, nunca ligou pra mim. Que todas as vezes que chorei por não ouvir sua voz, todos os momentos que precisei de um conselho de pai, me ensinou que no final você foi só um sonho e não passou de ilusão, apenas engano. Aqui quem fala é só mais um órfão de pai vivo, que entre muitos a revolta soa como grito. Pai, obrigado por tudo que não fez por mim. Isso só me fortaleceu e refresquei. A vida nem sempre é do jeito que a gente sonha. De muitas essas é só mais uma história. Pai, obrigado por tudo que não fez por mim. Isso só me fortaleceu e me fez bem. A vida nem sempre é do jeito que a gente sonha. De muitas essas é só mais uma história. De muitas essas é só mais uma história. De muitas essas é só mais uma história.